Anistia de 1979 versus Anistia de 8 de janeiro. Diferenças que os críticos ignoram. Anistia injusta. Bolsonaro não precisa. A diferença com 1979 é enorme. O debate sobre anistia está pegando fogo no Brasil, mas vamos aos fatos. O povo que apoia Bolsonaro não precisa pedir perdão porque não tentou dar golpe, ao contrário dos anistiados de 1979, que incluíam ditadores e parasitas que pregavam mentiras e viviam do dinheiro do povo pela Lei Rouanet. E tem mais. O atual presidente, descondenado mas anistiado, prega que Bolsonaro seja preso, sendo ele um apoiador e simpatizante do comunismo, um dos criadores do Foro de São Paulo, que já falou muitas neiras sobre implantar o comunismo no Brasil. Hoje, esse cara sem povo, sem moral e sem caráter é um dos que mais quer Bolsonaro atrás das grades. Essa contradição histórica e política está dividindo o país, e é hora de esclarecer as diferenças reais entre as anistias e os contextos. Com base em fatos históricos e declarações públicas, vamos destrinchar essa polêmica que não para de crescer em 2025. A Lei da Anistia de 1979, Lei número 6.683, foi sancionada pelo último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, em 28 de agosto daquele ano. Ela perdoava crimes políticos e conexos cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, beneficiando tanto opositores à ditadura quanto agentes do regime que cometeram violações graves, como tortura e homicídios. Essa lei foi ampla, geral e restrita em teoria, mas na prática, excluiu terroristas condenados por ações armadas contra o regime, embora muitos crimes de Estado tenham sido encobertos. Ela permitiu o retorno de exilados, a libertação de presos políticos e a reintegração de caçados, pavimentando a transição para a democracia, mas também garantiu impunidade a torturadores e militares envolvidos em desaparecimentos. Críticos apontam que essa anistia beneficiou ditadores e parasitas que viviam do Estado, pregando mentiras sobre o regime para manter o poder, e que muitos usaram recursos públicos para se perpetuar. Diferente disso, os eventos de 8 de janeiro de 2023 não envolvem uma ditadura ou luta armada contra um regime opressor. Foram atos de invasão a prédios públicos por apoiadores de Bolsonaro, condenados por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado. O povo bolsonarista argumenta que não há necessidade de anistia porque não houve golpe consumado, e as condenações são vistas como perseguição política, ao contrário da anistia de 1979, que perdoou violações hediondas de Estado. Aqui entra a crítica à Lei Rouanet, Lei nº 8.313/1991, um mecanismo de incentivo cultural via renúncia fiscal, que permite empresas abater impostos para financiar projetos artísticos. Detratores alegam que ela é usada por parasitas e artistas que pregam mentiras políticas, vivendo do dinheiro do povo, com o governo Lula autorizando R$16,8 bilhões em 2024, um recorde. Em 2023, projetos aprovados somaram R$16,6 bilhões, mas o captado efetivo foi R$2,2 bilhões, e críticos ligam isso ao apoio a Lula, como eventos com artistas que captaram via Rouanet. Lula defendeu a lei em 2024, dizendo que ninguém pode dizer que é para sustentar vagabundo, mas opositores veem desvio para fins políticos. O atual presidente, Lula, foi beneficiado por decisões judiciais que anularam suas condenações na Lava Jato em 2021, vistas por apoiadores como anistia indireta, permitindo seu retorno ao poder. Ele prega a prisão de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe em 2025, argumentando que o ex-presidente ameaça a democracia. Lula é acusado de ser simpatizante do comunismo, como criador do Foro de São Paulo em 1990, junto com Fidel Castro, para unir esquerdas latino-americanas após a queda do Muro de Berlim. O Foro, que reúne 128 partidos de 28 países, foi idealizado por Lula para debater alternativas ao neoliberalismo, mas críticos o veem como ferramenta para implantar o comunismo na região. Em 2023, Lula discursou no Foro, dizendo que ser chamado de comunista é orgulho, e defendeu a esquerda contra a extrema-direita. Ele já falou asneiras sobre implantar o comunismo no Brasil, como em discursos onde defendeu modelos socialistas, mas na prática, seu governo é capitalista com políticas sociais. Críticos chamam Lula de sem povo, sem moral e sem caráter, alegando hipocrisia ao querer prender Bolsonaro enquanto foi anistiado e usa leis como Rouanet para aliados. A diferença-chave: a anistia de 1979 foi para a transição democrática, perdoando ambos os lados, incluindo torturadores. A de 2025 para 8.1 seria para crimes contra a democracia em regime democrático. O debate continua acirrado, com bolsonaristas vendo perseguição e petistas, impunidade necessária para a paz social. Em 2025,